nesta canção que vou cantar agora, eu mesmo, Matos Nascimento, vou me passar pelo filho pródigo, porque ele vivia tão bem na sua casa, tinha tudo, fazendas, dinheiro, conforto, e largou tudo um dia, pedindo a sua parte da herança, e deixou seu pai e foi para o mundo. Preste bastante atenção, você que está fora, como um filho pródigo também. Ouça. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Eu tinha tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia, sem pensar, caí no mundo. Me enganou o inimigo tão sagaz. A minha parte da herança peguei toda. Meu pai me olhando tão tristonho a chorar, dizendo: o meu filho amado vai embora. E eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu. Sou feliz. Na verdade, eu tinha muito dinheiro no mundo e eu não precisava mais do meu pai. Mas ouça depois. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, meu pai. Perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Me perdoou. Hoje sou feliz. Obrigado, meu pai, por me aceitar de volta à sua casa. Hoje eu sou feliz. Obrigado, meu pai.